A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Levítico, compartilhar sobre o livro de Levítico, e a minha oração é para que todos nós sejamos edificados com a leitura desses textos. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo de número 14, deixando mais uma vez para você a responsabilidade de ler o texto. É um texto longo também, então eu prefiro ir direto para a aplicação, até porque o capítulo 14 é cheio de simbologia. Então vamos direto para a aplicação. Esse capítulo 14 trabalha com a purificação da lepra e de infecções, como nós já vimos ontem, e também sobre a questão do mofo, o cuidado que se deveria ter com o mofo nas casas. Mas a riqueza simbólica de alguns elementos é que vão nos interessar mais. É impressionante, irmãos, irmãs, a analogia que se pode fazer entre os efeitos da lepra e a ação do pecado na vida das pessoas. O leproso não tinha a capacidade de curar-se a si mesmo, muito menos de se declarar limpo quando sarava. Lembrando que nós não estamos falando da lepra que conhecemos hoje, mas era uma série de doenças da pele, que eles utilizavam a mesma expressão. Também não lhe era permitido ir em busca de alguém para curá-lo. O sacerdote é quem deveria ir ao seu encontro, e isso fora do arraial da comunidade sadia, fora do acampamento de Israel. O pássaro morto, que você vai verificar no texto, representava a necessidade de uma outra vida, e o pássaro vivo, que era solto, simbolizava a sua própria vida, que se renovara no ato da purificação, particularmente pode ser observado no versículo 7. Contudo, não era solto antes de ter sido molhado no sangue do pássaro sacrificado. Assim era o ritual, a lei cerimonial. O cabelo raspado e cortado indica ou indicava o desapego ao antigo estilo de vida para dedicar-se a uma vida inteiramente nova, com plena e verdadeira liberdade. A unção descrita nos versículos 17 e 18 mostram que a vida do leproso passara a estar aos cuidados do grande médico, que era o Senhor, e que realizava a obra da cura através do sacerdote. Sendo assim, todos os sintomas deviam ser bem observados, quer na saúde física, como na saúde espiritual. O inchaço, de certo modo, fazia alusão à arrogância como o fermento que leveda toda a massa. Então, o inchaço fazia alusão à arrogância. A erupção cheia de pus, de algum modo, sugeria a deformação no caráter produzida pela sensualidade ou outros pecados morais. A mancha lustrosa, o brilho da falsidade e da hipocrisia. Eles enxergavam a mancha lustrosa como o brilho que a falsidade pode gerar e a hipocrisia na vida da pessoa. O pronunciamento eterno sobre o estado final do enfermo ou, para eles, do pecador, só poderia ser realizado pelo sacerdote. Assim como hoje, já transportando para a nossa realidade, numa perspectiva cristológica, o pronunciamento eterno sobre o estado final da enfermidade espiritual só pode ser feita por Jesus, o único Sumo Sacerdote eterno e perfeito, assim como somente ele tem o poder para salvar a vítima do pecado, como mostra Hebreus capítulo 7, 23 a 27. A lepra era contagiosa, assim como o pecado é contagioso. Por isso cabe aos ministros separarem os enfermos e dedicar-lhes o tratamento adequado e o amparo emocional. Então, eu vou falar mais lentamente essa questão. Assim como eles consideravam a lepra como contagiosa e isso poderia comprometer a saúde da comunidade israelita, hoje, os líderes da igreja também devem tratar em separado, com cuidado, com amparo, com dedicação à vida das pessoas, para que isso não venha a contaminar outras pessoas da comunidade cristã. Essa é uma coisa importante. Precisamos dar todo o tratamento adequado, espiritual, emocional e, quando necessário, recomendar o procedimento médico, recomendar para que a pessoa procure os médicos que tratam da nossa saúde, para que a pessoa possa, ser curada fisicamente. As doenças espirituais são percebidas pela comunidade quando as obras da carne se revelam mais intensas e dominantes, de modo cruel e dramático na vida do enfermo, como no versículo 14 e 15, de acordo com Gálatas também, capítulo 5, verso 19 a 21. Ainda podemos inferir que a doença de pele citada no capítulo 13, do verso 12 e 13, possa indicar que, quando o pecado se tornava nitidamente visível ao pecador, a situação de enfermidade se transforma totalmente. Ou seja, o Espírito de Deus convence o pecador da gravidade e do horror do seu pecado, porque aquela enfermidade veio à tona, se tornou visível. Então, eles inferiam, eles chegavam ao convencimento de que o pecador estava gravemente enfermo espiritualmente, e isso gerava o horror pelo pecado. Isso também revelava a justiça conduzindo para Deus. Ou seja, uma vez que a doença veio à tona, era necessário ser tratada pelo sacerdote. Assim como espiritualmente hoje, quando a doença espiritual vem à tona, ela deve ser tratada pelo nosso Salvador, que é o grande médico, o médico dos médicos, que o purifica de todo pecado e purifica de todo juízo, na medida em que, após o perdão de Cristo Jesus, o acusador, Satanás, não tem mais direito algum a qualquer acusação. Confira no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 3. O veredito libertador e purificador de Cristo vale para o aqui e agora e por toda a eternidade, se a pessoa permanecer fiel ao Senhor. João capítulo 7 a 11. Essa mudança radical e sobrenatural, eterna, está simbolizada de modo bastante significativo no capítulo 13, no verso 16 e 17. Enquanto a úlcera descrita no capítulo 13, do verso 18 a 23, é comparável às feridas recebidas do mundo. Então, essa é uma outra analogia que se pode fazer hoje, que certamente era uma das possibilidades que a comunidade israelita no passado chegava a esta conclusão. As feridas geradas pela úlcera, descritas no capítulo 13, então eram comparadas com feridas recebidas no mundo pecaminoso. As mágoas e os maus hábitos antigos representavam uma grande área de fragilidade. Hoje também as mágoas e os maus hábitos representam uma grande área de fragilidade para onde convergem os dardos inflamados do maligno, gerando o pecado. Contudo, o crente sincero, o cristão, o seguidor de Jesus, o discípulo do Senhor, saberá tratar com fé e coragem todos os golpes espirituais na sua vida, e os ferimentos e os danos causados pelo mundo tenebroso não o farão sucumbir à corrupção do pecado. O machucado não ficará mais profundo que a pele, nem produzirá o pelo branco do desânimo e da falta de vigor espiritual, capítulo 13, versículo 20. A queimadura descrita no capítulo 13, verso 24 a 28, podia indicar alguma paixão arrebatadora. E aí nós podemos inferir que isso fosse uma possibilidade de interpretação da comunidade hebraica, como se descreve em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 9. Ou seja, os impulsos naturais são parte do nosso ser, mas não têm poder de nos dominar, nós que já fomos salvos por Jesus Cristo e recebemos dele uma nova natureza. Quem controla a nossa vida agora é o Espírito Santo, mediante a palavra do Senhor, a ele toda a honra e toda a glória. Irmãos, não é preciso gastar muito tempo para nós percebermos que essas possibilidades de analogia eram uma forma de compreensão que o povo do antigo Israel tinha sobre a causa da enfermidade, sempre considerando que ao fundo, na profundidade, na raiz de toda a enfermidade, havia uma distância de Deus, havia um pecado. Essa era, então, uma possibilidade bastante razoável, segundo os pesquisadores, de interpretação do motivo pelo qual as pessoas ficavam com essas enfermidades. É claro que se nós submetermos essa analogia, no caso da enfermidade, aos nossos dias, qualquer estudante da área de saúde, no seu primeiro ano de formação, no início da sua formação, primeiro, segundo ano da sua formação, nas mais diversas áreas de saúde que temos, vamos chegar a conclusões totalmente diferentes e vamos entender as razões reais que levam o corpo humano, assim como a alma, né, como os sentimentos, os pensamentos das pessoas, a determinada situação que os faz se sentir enfermos ou enfermar mesmo, ficar doente mesmo, ou no corpo, ou no sentimento, ou no pensamento, ou em todos os processos patológicos que aí seriam mais interessantes ser explicados passo a passo por quem de direito, que são os profissionais de saúde, os médicos e os pesquisadores da área. O que nos importa ao verificar esse capítulo e verificar e esses capítulos de Levítico é compreender, sim, do ponto de vista das analogias, como eles consideravam a raiz dos males, e hoje entender que a raiz dos nossos problemas de ordem espiritual estão na mesma ordem, os problemas de ordem espiritual. Todos os outros problemas são problemas de ordem física, de ordem natural e não de ordem sobrenatural, muito embora seja bastante plausível compreender que algumas patologias, por exemplo, na área da psicologia, da psiquiatria, vá se percebendo também que algumas enfermidades que as pessoas têm, por exemplo, processo de depressão, nas suas mais variadas formas, porque depressão é um nome genérico, ansiedade, bipolaridade e tudo mais, possam ter, além das questões neurológicas, também outros elementos que compõem a causa das enfermidades. Isso posto, nós podemos partir então para uma busca da profundidade, da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus e perguntar: o que nos torna enfermos espiritualmente? Ora, o que nos torna enfermos espiritualmente, vou enfatizar, é a distância de Deus, já que alguém que não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador é alguém que está na condição de condenação. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Então, o fato de não crer já leva a pessoa, em primeiro lugar, a viver um estado de condenação espiritual. Uma vez que essa pessoa tenha encontrado com Jesus, tenha aceito a Jesus, tenha sido batizado, tenha caminhado com Jesus, então o problema já não é o estado de condenação a priori, mas é o distanciamento de Deus, a falta de intimidade com Deus, a falta de comunhão com Deus, o que nós chamamos de abrir brechas espirituais, dar ocasião para que coisas que são contrárias à vontade de Deus possam fazer parte da sua vida. Aceitar premissas do diabo que influencia a sociedade, aceitar a sugestão do diabo e que levam a pessoa a distanciar-se de Deus, e quanto mais distante, mais enfermo espiritualmente, podendo até cair da graça e experimentar novamente o estado de condenação e a morte espiritual. Outra causa, o segundo inimigo que nós temos, o primeiro é o diabo, que insufla, né, que acaba sugerindo um projeto de vida distante de Deus. O segundo é o mundo, são os valores de um mundo tenebroso que também acabam seduzindo a pessoa para que ela se afaste da íntima comunhão com Deus, e isso vai fazer com que ela se torne enferma. E o terceiro inimigo é a nossa carne, porque Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ainda a nossa vulnerabilidade. Nós não temos um corpo ainda glorificado. Nós ainda temos um corpo sujeito a tentações. Temos um corpo sujeito a inclinações que advêm do diabo e do mundo e da nossa própria disposição, quando não estamos caminhando para a santificação. A causa das nossas enfermidades, na raiz, então, se encontra no diabo, no mundo e na velha natureza, que é a carne. Eu não estou me referindo à carne como corpo, mas a tendência do homem natural sem Deus para caminhar alienado de Deus, distante de Deus, fugindo da presença de Deus. Nesse caso, diferente da compreensão que eles tinham no passado, nós entendemos claramente quais são as três razões pelas quais alguém fica enfermo e pode enfermar até a morte espiritual. E nós não queremos isso. Como nós estamos vendo no livro de Levítico, vale a pena tratar no capítulo 14 a proposição do processo de purificação. Se eles identificavam como causa e consequência o que foi mencionado, se nós identificamos como causa Satanás, o mundo e a velha natureza, como então se dá o rito da purificação? Para eles de uma maneira, para nós de outra maneira. Esse capítulo é fundamental na compreensão da importância que o povo de Israel, orientado pelo Senhor, dava à purificação. Aqui estamos juntos. É fundamental, sine qua non, o processo de purificação das nossas vidas, para que possamos andar na presença do Senhor. Anda na presença do Senhor e ser perfeito. Outra vez, mais do que a discussão estrita sobre o que se considerava contaminação na época ou purificação também naquele contexto, importa saber que cabia ao ministério sacerdotal reconhecer, do ponto de vista cerimonial, estamos falando da lei cerimonial, quando uma pessoa estava purificada. Identificamos quando uma pessoa estava enferma, naquele contexto, agora, como uma pessoa pode ser purificada cerimonialmente. A pessoa só poderia apresentar-se ao sacerdote depois da purificação. Todavia, o reconhecimento espiritual da cura e a possibilidade de reintegração à comunidade de Israel era a responsabilidade do sacerdote. Lembremos todos que hoje somos reino e sacerdócio para Deus. Já não há mais uma casta sacerdotal, pelo menos não deve haver, porque se houver, está fora de ordem. Não há mais um segmento, não há mais a tribo de Levi, não são mais os levitas, mas todos nós, como sacerdotes, temos a responsabilidade da reintegração das pessoas ao seio da igreja através da sua purificação. Mesmo a liderança e mesmo os liderados, todos nós somos responsáveis. A cerimônia da purificação, naquele momento de Levítico, acontecia em duas etapas, separadas por uma semana. Isso tem a ver com o sete criacional, tá bem? Muito importante para Israel o número sete. Em 6 dias Deus fez todas as coisas, no sétimo ele se regozijou, e por isso essa questão de separadas por uma semana. A cerimônia da purificação acontecia em duas etapas, separadas por uma semana. E então aquela pessoa que era considerada contaminada pela lepra podia ter restaurada a sua comunhão com a comunidade de Israel e a sua comunhão com Deus. A primeira etapa da purificação ocorria fora do acampamento, fora da comunidade ou do acampamento do povo de Israel, quando o homem tomava banho, lavava as roupas e fazia barba. Duas aves eram separadas para o cerimonial. Uma era imolada e o sangue usado para purificação da pessoa, um símbolo do sangue derramado para purificação da pessoa. O sacrifício dessa ave apontava para o fato de que a vida contaminada pelo pecado dirigia-se para a morte, e por isso ela era imolada, substituindo o enfermo, substituindo a pessoa. Esse é o princípio da substituição, da lei da substituição substitutiva. Para nós, inaceitável hoje, mas naquele momento, compreensível. A segunda ave, quando solta, voando pelo campo aberto, simbolizava o processo de purificação e libertação da enfermidade. Que coisa linda! Uma ave, infelizmente, era imolada para substituir o enfermo. E apontava para o fato, a sua morte apontava para o fato de que a enfermidade ia gerar a morte. Mas a segunda ave era solta, e quando solta, voando pelo campo aberto, simbolizava o processo de purificação e libertação da enfermidade. Aleluia! O voo da liberdade também sinalizava que a pessoa já estava apta para entrar em comunhão com Deus e estava apta para estar em comunhão com o povo de Israel. Somente depois do cerimonial, a pessoa estava autorizada a reintegrar-se à comunidade, pois era considerada então purificada. Esse era o rito da purificação. Em síntese, né, irmãos? Os discípulos de Jesus devem lembrar. E é isso que nos importa hoje, ao lermos mesmo esses textos do Antigo Testamento e com todo o distanciamento histórico, cultural, cerimonial, tudo aquilo que nós compreendemos acerca da palavra do Senhor. Temos que ficar com o conteúdo da necessidade da purificação. Os discípulos de Jesus devem saber e tomar consciência de que são sacerdotes. Todos nós hoje somos levitas. Levitas não são aqueles que cantam, que levantam no meio da igreja para cantar, para tocar. Levitas somos todos nós. Todos nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos nós estamos ligados ao santuário de Deus, à casa do Deus Altíssimo, ao tabernáculo. Nós somos o tabernáculo, a morada do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, então, como sacerdotes de Deus, devem compreender que o Senhor está pronto para abençoar suas vidas, desde que lavadas no sangue de Jesus. Deve haver arrependimento do pecado. O ritual é outro. A pessoa se arrepende de estar distante de Deus. Se arrepende do pecado cometido, muda a mente, muda os seus valores, não toma a forma do mundo, você precisa ir lá para Romanos, Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso ritual. E desse modo as nossas vestes são lavadas, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso agir, sentir, é lavado no sangue de Jesus. E nós somos purificados de todo o pecado. Crendo nessa purificação realizada por Jesus, apresentemo-nos diante dele, rejeitando todo o mal e fazendo o bem para a glória e louvor do Senhor. Jesus é o sumo sacerdote. Ele vem ao nosso encontro, ele veio ao nosso encontro e realizou o rito da purificação na cruz do Calvário, invalidando qualquer tentativa de autopurificação depois da vinda dele. Por isso, meus irmãos, não é absolutamente compreensível, não é aceitável que nós tentemos reproduzir ritos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que são uma grande lição. Por exemplo, essa é uma lição sobre purificação. Aleluia! No seu conteúdo, eles são a vontade expressa de Deus em toda a palavra. Todavia, a partir de Jesus, o rito muda. Tudo muda. Jesus é o sumo sacerdote que realizou a cerimônia da purificação em nossas ofensas, em nossas vidas, em nossas culpas, em nossos pecados, restaurando a nossa comunhão com o Pai e nos integrando à nova Israel. Nós somos a nova Israel. Não queira voltar à antiga Israel. A antiga Israel tem o seu papel guardado por Deus. E Deus vai ter um tratamento específico com a antiga Israel, com os descendentes biológicos de Abraão. Ele tem um tratamento, tem 12 tribos a ser tratadas, tem toda uma profecia a ser realizada, mas não queira você se tornar agora da antiga Israel. Você é abençoado porque você já faz parte da nova Israel. A cerimônia da purificação já aconteceu na sua vida. Se você aceitou a Jesus, você está livre de todo pecado, de toda ofensa, de toda culpa. Você está restaurado na sua comunhão com o Pai e reintegrado ao povo do Senhor, a nova Israel, a saber, a comunidade que crê e professa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A comunidade de seguidores de Jesus também precisa professar que está livre do poder do pecado. Livro de Romanos, mais uma vez. Você está livre do poder que impulsionava você para o pecado. Porque você agora está debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado já não terá domínio sobre vós, sobre nós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Ele não pode mais obrigar você a caminhar para a enfermidade espiritual e para a morte, mas agora o Espírito Santo faz com que você caminhe para a santificação e para a vida abundante e eterna. A comunidade de seguidores de Jesus também precisa professar que está livre do poder do pecado e da morte e glorifica ao Senhor como uma expressão de louvor de quem é livre como uma ave. Voemos livres, irmãos, sinalizando o reino de Deus e manifestando a glória do Senhor, testemunhando o senhorio de Cristo Jesus e vivendo um avivamento bíblico como o verdadeiro rito de purificação no sangue de Jesus, na sua vida, morte, ressurreição, ascensão e volta. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e sejamos purificados para viver uma vida cheia do Espírito Santo e cheia do testemunho de uma nova vida. Que Deus te abençoe hoje e para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.